Eu vou aguardar só pelas imagens, porque para mim será uma total surpresa. Foi preparado pelo Miguel, porque eu queria fazer isto de improviso e acho que quando nós temos a apresentação, improviso não funciona. Portanto, o tempo dos 5 minutos eu vou procurar que alguém na audiência aos 4 diga: falta um, que é para eu apressar. As imagens são todas da Magnum, do Sebastião Salgado e do Edgar Gageiro, não é? Portanto, esses grandes fotógrafos. Imagino, espero eu. Ela está no singular, mas é no plural. Portanto, a ideia de base é no plural. Não, começando, portanto, começarmos por dizer que a base da ideia teve na Beyoncé e na Shakira. Elas, efetivamente, têm que estar juntas para conseguir produzir a música que elas efetivamente produzem. Portanto, nós, por outro lado, temos que encaixar que num país em que nós somos qualificados como nunca fomos, em que nós temos investimento em ideia que nunca tivemos, temos doutorados, mestrados, como nunca tivemos, efetivamente, em ambiente de pequenas e médias empresas e em ambiente individual, temos muita dificuldade, e se calhar até faria essa pergunta, de realmente telefonarmos para os nossos concorrentes e sentarmos com eles para definir parcerias estratégicas estruturantes. Portanto, numa partilha profissional clara com acrescente valor. Portanto, eu aqui perguntava quem, como empresário, como investigador, efetivamente já telefonou para os seus concorrentes diretos para montar parcerias. Investigadores. Portanto, temos aqui 10, 9 pessoas, exatamente. Portanto, eu estava a brincar com a Beyoncé e com a Shakira. Esta ideia nasce numa conversa com o Miguel, em que exatamente a área que nos apaixona, que é a inovação, existem imensas consultoras a trabalhar questões da criatividade e da inovação, gestão de ideias, desde os indicadores de desempenho da própria inovação, uma sistemática associada, o software está por baixo de uma gestão de inovação sistemática e, portanto, nesta área, que é apelidadamente uma área de ponta, nós não nos conseguimos sentar a essa mesa e realmente conseguir definir parcerias estruturantes. Neste caso, o Miguel já o tentou, já o vai fazendo, mas, portanto, com resultados sempre muito limitados nesse aspecto. Portanto, nós continuamos com esta dificuldade objetiva. E, portanto, em função disso, dava-vos um exemplo que vem da música, que me lembrei agora, que é este, o Tiago Guilul, o B. Fachada, o Samuel Lúria e outras personagens, o João Coração, que, de certa forma, montaram um grupo, que é o Flor Caveira, em que eles fazem concertos juntos, produzem álbuns juntos e todos eles são concorrentes diretos porque estão a produzir música contemporânea, popular, portuguesa. E, portanto, na música essa movimentação está a existir. Dando-nos sempre esta perspectiva de que em ambiente de indivíduos e em ambientes de pequenas e médias empresas, que eu também sou empresário, é que não se sente isso. Realmente existe uma incapacidade forte nesse diálogo. E, portanto, nós, em termos macroeconómicos, por críticas que tínhamos a fazer, neste momento também temos aqui um esforço concreto de pessoas, como o engenheiro Jorge Rocha de Matos, não o Lugero Marques, mas o António Barros e o Francisco Lanzelet, que se juntaram, ao fim de quase 30 anos, juntaram as suas confederações empresariais e, neste momento, existe uma cúpula empresarial com uma força de lobby forte. Portanto, se eles o fazem, que é que a nossa geração não está a fazer, sendo ela, repito, tão qualificada, tão diversa, tão global, viaja tanto, low cost, e portanto não estamos a conseguir fazer. Portanto, nessa perspectiva, dava-vos só um conjunto de recomendações, que o João falou numa delas, que é a Fundação Talento, que é uma rede de talento que realmente todos nós devemos fazer parte. Portanto, o Tiago Fujás tem um ficheiro com pessoas que ele almoçou por todo o mundo, com referências, valor acrescentado sobre o que é que elas são, o que é que elas fazem, em que é que elas podem estabelecer ligações connosco, ele vai disponibilizar isso online. Existe também a Rede Hub, que é uma rede de indivíduos a nível de incubação. Há as comunidades práticas, como a Innocentive, que é necessidades para inovar de empresas, disponibilizadas a indivíduos, que depois propõem as suas soluções. Portanto, é importante nós nos envolvermos um bocadinho neste conjunto de comunidades que é o que existe em Portugal, como o TED e como o Ignite, porque efetivamente num contexto de escassez económica, e eu não consigo perceber, não estamos em prosperidade como estávamos, como é que nós, indivíduos e PMEs, em que a sobrevivência é tão gritante, não nos conseguimos ligar. E deixá-los com muito. Igualmente.